Chegou Gonzagão. É muito pop está do sertão. Chegou Gonzagão. É muito pop está do sertão. Codificador da cultura popular. Tem o seu lugar, é rei do Baião. De Nova York ao Maranhão, do Pernambuco ao Ceará, o pop está do sertão. Mistura tudo com o Baião. Chegou Gonzagão. É muito pop está do sertão. Chegou Gonzagão. É muito pop está do sertão. Se você for DJ, não precisa se preocupar. Pode aí tocar no vinil, no CD Play. Ele é o rei, pode pesquisar. Em tudo ele está, na música brasileira. Não marque bobeira, bote logo pra tocar. Chegou pra ficar. Toca a radiola que o forró vai começar. Chegou pra ficar. Toca a radiola que o forró vai começar. É pouco, meu filho! Chegou Gonzagão. É muito pop está do sertão. Chegou Gonzagão. É muito pop está do sertão. Codificador da cultura popular. Tem o seu lugar, é rei do Baião. De Nova York ao Maranhão, do Pernambuco ao Ceará, o pop está do sertão. Mistura tudo com o Baião. Chegou Gonzagão. É muito pop está do sertão. Chegou Gonzagão. É muito pop está do sertão. Se você for DJ, não precisa se preocupar. Pode aí tocar no vinil do CD Play. Ele é o rei, pode pesquisar. Em tudo ele está, na música brasileira. Não marque bobeira, bote logo pra tocar. Chegou pra ficar. Toca a radiola que o forró vai começar. Chegou pra ficar. Toca a radiola que o forró vai começar. É isso aí, meu filho. Esse é o pop está do sertão.